Sheffield. Bem-vindos a mais um Trip View, eu sou o Eric. Eu sou o Magaren. E eu sou o Mônio. E hoje a gente tá aqui pra falar dos episódios 2 e 3 da primeira temporada do desenho The Spectacular Spider-Man. A gente fez o primeiro episódio no mês passado, o pessoal gostou, então vamos fazer do segundo e do terceiro, né? Por que não? Onde que isso foi publicado no Brasil, Mônio? Foi publicado pela editora, não faço ideia. Saiu no box lá que a gente já comentou, né? Quem quiser acompanhar com a gente, relembrando, né? A gente vai falar que é a hora de dar o play. Você dá o play na televisão, ou seja, onde for junto com a gente. Você pode fazer isso tanto no DVD que é vendido, ou foi vendido no caso, né? E na Netflix também tem um desenho, né? Eu vou parar de falar o nome da Netflix porque eles não pagam a gente. Ah, mas eles merecem ser citados por ter esse desenho lá. Só por esse, né? Só merecem por várias coisas, o cara é muito bom. Além de falar o nome, fez uma propaganda completa agora, né? Pois é, eu sou uma anta mesmo. Então, hoje, dia 7 de fevereiro, né, Mônio? Dia 7 de fevereiro, véspera de um dia muito importante para toda a humanidade. Sério? O que aconteceu dia 8? Há 35 anos, aliás, há 38 anos, 364 dias atrás. 38? 38, olha, 34 e 365 dias atrás. Nossa, a matemática tá maravilhosa. Ah, o que aconteceu? É da idade, a gente começa a ficar caduco quando chega nos 35. Aceito presentes, viu, Aracnofans? Meu aniversário, dia 8. Você fica falando de 79 todo o programa, né? Daqui a pouco a gente passa da fase de 79 dos Views Classics, né? Aí vai ser triste. Apesar Mas que... aí, daqui uns 10 ou 20 anos, a gente chega na 79 brasileira. Tem quando chegar na 89, aí eu vou falar todo o programa. Aí eu vou ver o quanto é chato isso, né? Entendi. Mas quando a gente chegar aos 89, olha lá, você vai estar com 35 anos também, Eric. É verdade. Talvez eu nem lembre disso mais, né? Tá vendo? Você tá me chamando de velho caduco, é isso? Você se chamou de velho caduco agora há pouco. Contável. Eu posso. Ok. Então, episódio 2, Interactions, né? Interações. Episódio chocante. A gente não falou do nome do primeiro episódio, né? Qual que era mesmo? Survival of the Fittest, não? Fittest. Isso, isso mesmo. No inglês hoje. Sobrevivência tá... do mais forte, né? Episódio. Seria adaptação. Na Globo, né? Foi. Seria, na verdade, a adaptação do mais forte, Fittest? Mas a tradução é. A tradução acho que foi Sobrevivência do mais forte. Sobrevivência do mais adaptado. Mas enfim, é do mais forte. O adaptado do mais sobrevivente. Não, pera. Isso. Ah, só um detalhe sobre 79. Tô doido que saí de 79 logo pro Mônio parar de falar os negócios. A gente tá em junho e julho ainda de 79 nas revistas. Tem meio ano ainda pra falar. Beleza. Bom, então vamos dar play. Quando falar já. Vai ser. Depois do 3, no título 2. Nada mais, nada menos. 3 deve ser o número que deveis contar e o número da contagem deve ser 3. Não deveis contar 4, nem contar 2, a não ser que então proceda ao 3. Tá, vamos fazer 3, 2, 1 e play, ok? Então, 3, 2, 1, play. Universidade Empire State. Enquias elétricas. Na natureza, vai ser a origem mais parecida com a do filme também. Isso. Vai ser, tem enguias também. No filme apareceu umas enguias lá, não apareceu? Alguma coisa parecida com isso? Apareceu? Eu não vi o filme ainda, não. No trailer, né? No cabo. Mas ele vai virar caindo num tanque de enguias. E a aparência dele, eu tô tentando lembrar aqui no Spectacular. Ah, não, era diferente, né? Ele vai ficar todo amarelo, assim, então. Ele vai ficar parecido com... Ele vai ficar como um corpo de energia mesmo. Ele vai ficar um cara brilhante. Que fomos obrigados a... Aliás, a gente tá falando do Electro, pra quem não sabe. Ah, é. Por isso que a gente citou aí as enguias elétricas, né? Eu preciso que lembrar uma enguia, ué. Pode ser o Homem-Enguia. Homem-Enguia. Homem-Enguia. Aí ele fica deitado no asfalto. A Marta falou que ela tá chocada. Eu acho que é uma referência aí. O garoto que nunca cresce, até virar ração, digo... Ah, ele cresceu, mas aí depois diminuiu ele de novo, aí ele morreu. Era alguma doença, né, pelo visto. esse é o meu alarme, me avisando que eu tenho que... Aí a Tia May xingou o Peter Rey no último episódio, falando pra ele... Desculpe ter atrasado. Se der 10 horas, pelo menos pra ele ligar pra ela. Até em casa e depois eu vou embora. É por precaução, ela mesma liga pra ele. E o Dr. Connor tomando as balinhas dele. Tomando não, né? Preparando. Não aprendeu nada com os conselhos do He-Man do episódio lá. Nossa, mas o Max, o cara trabalha com segurança mesmo, hein? E ele tá de luva. Ele é profissional. E aí, Mônica? Ele tá de luva. Ah, isso com certeza resolve. Pois é, vocês falaram que resolvia. Eu quero aproveitar a abertura aqui para falar que eu odeio o Eric. Eu? Por quê? É, porque ele passou um vídeo da série dublada em português em Portugal e a música está traduzida. Horrível. Link no post aí com o vídeo. Eu vou encerrar esse episódio com essa música. Ok. Eu preciso ver isso, gente. Alguém me passa depois. Mônio, você vai adorar, porque eles chamam o Octopus de Doutor Polvo. Ah, é? Ora, pois, o Doutor Polvo estará atacando a cidade, sabe? O incrível... Não, como é? O espetáculo. Incrível Homem-Aranha. Que coisa. Aí aparece na tela de todo tamanho, Spectacular, e o cara aqui cantando. Incrível Homem-Aranha. Deus do céu, SBT fazendo escola? E parece que o filme The Amazing Spider-Man chama o Fantástico Homem-Aranha lá. Eles não se decidem, é isso. Aí eu falei que o Quarteto Fantástico deve ser o Quarteto Espantoso, né? Eles inverteram. Os quatro espantosos. Os quatro. Eu não entendo. Houve um acidente. Aí como a luva veio resolver, tá vendo? Pois é. Levou pra um lugar isolado, a área de isolamento, tá vendo? Nossa. Área de isolamento, a parede cheia de fita isolante, né? Então... Uma sala toda feita de borracha. Ele cai em cima do metrô igual o filme, né? A pose que ele faz em cima do metrô, se eu não tô enganado, é igual do filme. É igual do filme. Pegando carona pra ir pra casa. Não sei se os meus poderes vão poder me ajudar dessa vez. Pelo menos uma vez eu queria chegar no colégio no horário. A gente tem que comentar, né? O desenho é tão legal que eu fiquei aqui assistindo de novo e... Ah, mas quando não tiver o que comentar, né? Será que ele chega com a blusa levantada? Homem-Aranha em ação! Não é o que você tá pensando? Uma bela de uma grana por uma foto do Homem-Aranha em ação. Ah, então é isso que você estava pensando, sim. Espera aí, essa ideia era minha. Tá tendo um piti na aula de biologia? Não, é a foto do Homem-Aranha. Fui eu quem falou pro linguarudo do jornal... Aí ele lembrando aí que ele propôs pro Jameson, né, de tirar foto, e o Jameson colocou em ação sem ele. Um momento, sei que estão querendo saber a nota do teste de ontem. Lá no episódio, no último episódio, a gente comentou sobre essa pinta que o Peter tem no rosto. Acho que foi o Adriel lá na... Eu ia falar comunidade... Lá no grupo do Aranha. Falou que é porque o Tobey também tem uma pinta. Tobey Maguire? É, o Bokobey Maguire. Bokobey. Hospital Municipal de Manhattan. E pelo visto, né, a gente comentou mais ou menos, mas no filme aquele traje do Electro parece ser de contenção, né? E é mais ou menos a mesma ideia aí do... Na verdade, é a mesma ideia do desenho, né? Se não me engano, também já era no universo Ultimate, não é? É porque aí ele vira... Ele não tem mais o corpo físico dele. Vira tudo energia. Tipo aquele vilão antigo do Hulk lá, o Zax. O nome é criativo pra caramba, né? Apesar que Electro também é muito criativo, né? Pois é. É o onomatopé. Zax. Fica com 3 E, parece. É quase do Chaves, né? Zax. Zack, Zack. E no filme parece que ele só vai usar o traje depois, quando ele fica overpower. Senhor Italês, um momento, por favor. Ele chama aí a Lisa, eu fico esperando a lourinha aí. Sua nota vai precisar de reforço. E eu recomendo o Peter para isso. Você tá afim de ficar com o CDF esse ano? Ficar estudando com o Parker? Eu prefiro... Ele falou Peony Parker. Peony Parker, tá vendo? Eu acho que não. O Flash não pode me ensinar? Acho que você não entendeu. Quero que sua nota aumente. Eu não posso nem assistir o jogo. É, mas você ainda pode ficar gritando pra TV. Então, nada mudou, não é, Max? Tá querendo ser engraçado, é? Sabe que eu tinha planos antes disso acontecer? Voltar à faculdade, conhecer alguém, ter uma vida. Ele tá doido, é que não consegue nem assistir televisão, velho. Deram um tempo pra se adaptar, cara. Não tinha nada de bom passando, tava só o BBB. Nossa. Você falou em BBB, ele tá destruindo tudo aí. Eu vou dar fora daqui. Max, espera. Café riqueza. Neste capítulo trata colher de como prato. Os sistemas biológicos interagem. Não. Tudo que tem aí sobre sistemas biológicos são chatos. O Peter tá de tutor da Lisa. Afinal, quem quer perder tempo com um livro? Que coincidência! O Flash me mandou um torpedo com as mesmas palavras sobre você, Pete. Talvez se você parasse de mandar torpedos pro Flash só por um minuto. Boa ideia. Ela fica usando mensagem com o Flash. Nossa. Novo Horizonte, a Alex chega no mesmo lugar que o Peter tá? Claro. Por que não? Papai, que roupa é essa? O seu Madruga é Chiquinho. Que ele tá usando, pai? Continua andando. O que foi? Ah. Caramba, ele não consegue beber café? Aí já tá meio exagerado, hein? Aí não tá controlando ainda. Deu o chá no café. Pois é, mas... E aí sim eu fico morrendo de dó dele, cara. Não poder tomar café é muita maldade com uma pessoa. Pois é, é aí que ele doida. Eu sinto muito. Ah, não. Tem seu lado bom. Que isso? Ah, não. Alerta de assalto. E justo quando eu tava me divertindo tanto sendo ignorado. Olha só, você que tá precisando de reforço, não eu. Então quando você tiver a fim de aprender, me avisa, tá? Liz, tá me ouvindo? Liz! A teia teleguiada, você viu? Se alguém vai ganhar com a foto do Homem-Aranha, então que seja eu. Tá legal. O Homem-Aranha tá tirando um monte de selfies, né? Com a câmera. Eu preciso de um bom ângulo. Anda, sai. Sai só foto, pegando o braço e a cara. Me deixa em paz. Diga, Homem-Aranha. Maravilha, você é um malandro muito solícito. Mas eu não vou conseguir uma boa foto se você tiver com isso na cara. Não devia ter feito isso. Agora sim, um visual bonito. Não vou falar chocante de novo, né? Porque... Por que você me atacou? Só porque eu tava destruindo tudo que ele te deve? Nem se pode destruir a cidade mais em paz? Aí o Homem-Aranha acaba de apelidar ele de Electro. Viu? É por isso que o nome é óbvio. No filme ele é... Ele é azul igual o terninho do Rico. Não devia ter mexido com o Rico. É azul, elétrico. Ah, perfeito. Ligar pra Tia May. É nesse episódio que ele atende... Eu ia perguntar se nesse episódio que ele atende o telefone enquanto luta. Aí... E ele atende com a máscara, velho. Claro. Ai, meu Deus, vamos perceber quem é ele. É que eu tava dando aula. Oi, te amei, tá tudo bem aqui e tal. Quem é você? O que você fez com o Peter, né? Caramba, eu tenho inveja desse telefone dele. O meu, se eu respiro, cai o sinal. Mas o senhor é tatinho, né, Magari? Pois é. Então é isso, tia May. Pode ir dormir, tá bom? Respiração forte a sua, Magari. Muito bem, Electro. Ah, não precisa muito. As fotos ficaram maravilhosas. Ah, bela foto da minha sobrancelha ou do meu joelho. E essa teria sido ótima se meu braço... Meu cotovelo ou do meu joelho, sei lá. O jornal não vai aceitar nenhuma foto. Além de eu não ter nada pra mostrar, o traseiro aceso desapareceu. Peter, eu acabei de falar com o Ed. Houve um acidente no laboratório. A vida do Max está destruída. Além de eu não reconhecê-lo... Só no outro dia que ele foi perceber, né? Que ele descobriu do acidente. Mas pelo menos eu podia ter tentado. Ah, Pete! É, sou eu. Escuta, eu me senti mal por te deixar ontem à noite. Então, se você ainda quiser ajuda, a gente pode se encontrar depois da aula no laboratório. Você é que sabe. Então, tá chovendo, né? Chovendo. Podíamos colocá-lo em um... Estão em São Paulo? Outro bioelétrico pra isso. Não, isso não dará certo. As enguias nasceram pra viver em ambientes aquáticos. O Max não. Quer dizer que o fato do Electro estar descontrolado é porque as enguias são pra ficar na água e o Electro fica fora da água, né? Por isso que... Faz todo o sentido do mundo. Aí, tá chovendo, o Electro tá na água. Você tem que voltar ao hospital. Por isso que tá calmo, né? Eu só quero ir pra casa. Mas eu não sei se está preparado. Escuta, Max, depois do surto de ontem à noite, ou é quarto de hospital, ou é cadeia. Você decide. Eu decido. O cadeia de Wolf. Eu não decidi nada disso. Max, pare, só queremos ajudar você. Não pode me ajudar, mas eu sei muito bem quem... Esse é o Dr. Brown? Será? Brown, eu... A cena faz mais sentido, né? Não, tudo pode ser. Preciso ver alguns resultados em minha sala mesmo. Ah, o Connor foi pra salinha e fechou a janela pra poder... Umas balinhas dele. Ai, Ed, você é zagueiro da universidade? Não, eu deixei meu uniforme no colégio. Agora eu sou só um nerd. Somos todos nerds. Aí o Peter, todos somos. Você também pode ser uma, né? Olha o que... Que convite, né? Só precisa olhar de uma outra maneira. Pete! Na natureza, tudo está ligado. Como cientistas, nós exploramos e expandimos essas ligações. E como pessoas, nós devemos fazer o mesmo. Mas você disse que... Eu vou ganhar ela pra dar um choque. Ah, não, peraí. Tem sorte em ter Peter pra te ensinar as coisas. O cara sabe de tudo. Pode ganhar o prêmio Nobel no futuro. Olha o ciúminho da Gwen. Olha só. É o Dr. Brown mesmo. Tá, eu olhei aqui na lista de personagem. O que está fazendo? Não é nada. Eu posso explicar. Ah, legal. O que é isso? Um teste de biofórmula. É o DNA de um lagarto alterado geneticamente. O quê? Connors! Cadê o Connors? Não vão querer me deixar esperando, não é? Cadê o Connors? Max, eu estou aqui. Tente ficar calmo. Calmo? Deixamos a calma. Coitado do Max, né, cara? Eu não aguento mais. Você, então, como eu falei, esse desenho é legal que ele interliga os vilões todos. Max, eu prometo, mas vai demorar. O Connor só vai virar o Connor porque a balinha dele vai ficar eletrificado. Isso. Ele interliga tudo, mas não é igual o filme que vai estar tudo ligado a Oscorp, né? Tipo, tá tudo interligado, mas não necessariamente... Ah, mas tirando o Connors, acho que todos os outros vilões saíram da Oscorp. Daí. Nessa primeira temporada, pelo menos. É verdade. Certo. O quê? Ed, não! Aí a balinha do Dr. Connor vai ficar mais perigosa que as balas soft. Um clássico. Alô, é da polícia. Olha, tem um. Gwen, espera. Cadê o Pete? Max, por favor, não machuque. Vamos encontrar uma... Tô parecendo o Coisa e o Reed Richards naquele filme do Quarteto Fantástico lá. Obrigado. Pô, pessoal, eu sei que não é uma cura, mas que tal dar um sonífero pra ele, hein? Você! É, eu. Olha, eu sei que eu pisei na bola, mas agora eu quero mesmo ajudar. Usou aquele truque de palhaço de eletrificar a mão, né, cara? Nenhum de vocês entende. Sem uma cura, eu não sou o Max Dillon. Eu sou o... Do que foi que você me chamou? Traseiro aceso? Não, não é isso. Electro. É... Ele pergunta pro Homem-Aranha como é que ele chamou ele, e ele fala... Como é que é o que ele chama? Traseiro... Como é que é? Traseiro de raio. Traseiro de raio. Ele, não, o outro nome. Ele, é Electro. Mas não podia ficar pior do que Electro. Tudo bem, Electro. Quer ficar bravo? Então fico. Aí ele ia concorrer com um pit-pat de pasta. Pois é. Acabou. Minha única chance de cura. E você deixou escapar. Muito bem. Chega de ser bonzinho. O prêmio do jornal vai ser meu. Se o Homem-Aranha ficar parado. Vem, Suju. Desculpe, mas sua sessão de fotos acabou. Mas se essas fotos saírem, eu quero minha parte, hein? Tá legal, Electro. Vamos continuar. Que, você tá rindo porque colocou a luva ou não, né? Não, foi na hora dos respostos carimbosos. Eu quero a minha parte. Viu? Você pode atacar, mas... Eu e a minha língua comprida. Não vai escapar de mim, estilingue de teia. Aqui é minha praia. É, talvez escalar uma torre de metal não tenha sido uma boa ideia. Caramba, como tem. Os raios interferem até no café, mas não interferem no celular do Pino, né, cara? O celular tem que ser muito bom, né? O celular pica. Foi picado por um celular radioativo também. Olha, eu vou chegar um pouco mais tarde de novo, mas. Você está se aproveitando do nosso acordo. Ligar tarde todas as noites não é aceitável. Ah, desculpa, eu não tô ouvindo. Muita interferência. Eu não vou demorar. Tchau. O Electro é extremamente ruim de mira, né, velho? Para o Aranha, né? Que o Peter fica parado um tempão, véio. E ele não acerta nada. O que eu preciso... Tava olhando aqui a lista de dubladores. O dublador do Touro. Os executores é o Danny Trejo. Ou do maior tanque de água. Ou Machete, para quem não conhece. Ah, tá. Aí Pokémon elétrico é fraco contra a água, né? Na verdade é forte. Enfim, deixa pra lá. A água fraquece, não é um negócio assim? Ah, mas você, um pouco mais cedo no episódio, você falou que ele tava feliz porque ele tava chovendo? Pois é, não faz sentido nenhum, né? Bom, quem dubla o Carter, o Stan Carter, é o Biff do De Volta ao Futuro. Tenho que dizer, fechar a lista aqui, senão vou ficar fazendo descobertas. Ah, bom, você sabe. Não. Eu acho que o Peter é mesmo muito... Ah, rolou um clima entre o Peter e a Liz. A Liz tava tratando ele como um nerd, depois que ele se impôs, falou: ah, Dani, se você quiser estudar, é você que precisa de nota, não sou eu. Vai pro inferno. Ela ficou assim: eu não quero saber de você porque você é um nerd. Aí ele falou assim: eu sou nerd mesmo. E ela interessou, né? Ok. Aí ela volta, finge voltar pro Flash, mas aí ela fica de olho no... Fica aquele negócio de, será que eu vou, será que eu não vou? Você é mais outra vítima infeliz daquela chefe de torcida selvagem. Ela é quem perdeu, Peter. E seu negócio era ajudá-la a aprender? Pelo menos você ensinou a lidar com pressão social. Nada disso. Eu me ofereci e ela recusou minha ajuda. Não podemos controlar tudo. O segredo é nunca parar de tentar. A bala soft lá do Connors agora. Não podemos fazer mais nada hoje. Vamos. Vamos pra casa. Bala soft versão elétrica? É. É perigoso. Alguém vai fazer piada que o céu virou o rosto do aranha? Ah, mas no primeiro também. No primeiro episódio a gente comentou que ficou também. Eu acho que é recorrente no desenho, né? Bastante. É porque é como tinha nos quadrinhos antigamente, né? Pois é. É uma referência legal. Só falta o aranha jogar um boneco de teia pra assustar a vizinhança. Assustar a tia May. Fazer a tia May achar que tá gagá. Vai ficar cobrando meu horário, então vou te deixar louca, velha. Vamos pro próximo já? Peraí. Hora que você quiser. Pode fazer a contagem regressiva? Pode. Então, yes. 3, 2, 1, play. Não vai falar o nome do episódio? Ah, é o... Seleção Natural. Seleção Natural, isso aí. Essa. Peguem toda a grana do caixa e do cofre, mas não comam nada. A dona daqui é minha tia-avó. Você é a preocupação do cara. Pode roubar, mas não come nada porque a dona é minha tia. Pô, é um amor de pessoa. Eu acho que comer alguma coisa daria menos prejuízo, não? Eu tive um baita trabalho pra tornar vocês suspeitos famosos. O mínimo que podiam fazer seria tornar as coisas mais interessantes. A sequência é só pra mostrar que ele desenvolveu uma forma de tirar fotos, né? É melhor do que fazer os selfies, né? Pois é. Cara, eu... serei repetitivo, esse desenho era muito bom. Era. Depois que a gente acabar as duas temporadas, a gente não pode continuar, não? Voltar o primeiro e fazer de novo. Agora vamos rever a lista de tarefas. Impedir crime? Feito. Tirar uma foto minha pendurada pra ganhar o concurso de foto do Clarim Diário? Feito. Curiosamente, a legenda da Netflix chama o Clarim de Daily Bugle mesmo. Ah, no episódio passado falaram do... falaram o Clarim. Eles usaram a mesma legenda do DVD. Eu lembro quando eu peguei pra assistir essa série que eu vi um episódio atrás do outro, sem parar. Eu já comentei isso, que quando eu fui ver o Ultimate lá, a Ultimate eu via dois episódios, parecia que eu tinha... tava 5 horas na frente da televisão. O episódio eu tava vendo praticamente ao vivo. Passava lá umas 2 horas, já tinha disponível pra importar. Pra importar. Então, eu não consigo ver a abertura agora sem pensar no, na versão portuguesa. Você viu a versão... é com live action da abertura, Mônica? Você vê no último programa? Ficou muito legal. É, pra quem não viu, tá no último post aí do primeiro episódio. Incrível Homem-Aranha. Incrível, incrível Homem-Aranha. Cara, como eu gosto dessa musiquinha. Não da portuguesa. É porque você ainda não ouviu. Vai virar seu toque de celular depois que você ouvir. Imagina. Aí você fala, não, o meu só tem toque monofônico, né? Aquele toque pra acordar, né? Que eu vou desesperado pra parar essa música. É toque monofônico. Não é motivo pra comemorar. Monofônico. Nossa, Deus. Alguém entendeu. Eu tinha colocado no mudo aqui, eu tava tossindo. Aliás, é tão triste quando a gente... Eu só penso uma piada depois quando eu ouço o programa. É, eu conheço a sensação, acredite. É pior quando você pensa numa piada de um programa que você não estava participando. Também. Esse é pior ainda. Não, não é pior porque pelo menos você sabe que você não participou. Pior é quando você estava lá, você falou que podia ter falado. Problemas da tia May acabaram. O prêmio em dinheiro da foto vai fazer... Cara, a legenda Netflix tem um erro genial agora. A tia Amy virou a tia Aunt. Tia. Nossa, Deus. Tia. A tia Anta, eu vou ver se, eu vou ver se dá um print e funciona da tela, não sei se ele pega. A tia Anta. Não, a tia, pô. Não, a tia Anta foi quem fez a legenda. Ó, o soro tá funcionando, Tá. Ai, meu Deus, tentáculos, eu vi muito hentai pra saber onde isso vai acabar. Ufa. Nossa, Deus. Cara, mas, mas cresce na hora, né, o braço. Dos tentáculos, não sei de onde veio a estrutura óssea, mas... Não deve ter, né? Deve ser todo molengo. É que usou aquela fórmula do DNA do lagarto. Alguns lagartos regeneram membros perdidos. E alguns lagartos se agarram a paredes e comem carne crua. Não quer dizer que vai... Marta, seu braço cresceu, que bom. Me fala que você não usou a fórmula do lagarto. Não, não, foi... Do nada. Foi Deus que me abençoou. Não, foi... Eu rezei muito. Pai? Oi, parceiro. Uou, pai, seu braço! Ah, que família feliz. Dá uma olhada, Parker está ali. Que beleza. Quando isso acabar, ele vai ficar parecendo um rato molhado. Mais do que o normal. Vai morrer de medo porque vou tirar bexigas d'água nele. Puxa, Flash, você errou. É muito engraçado que ele dizia das formas mais corriqueiras. Pra não chamar atenção. Da primeira vez, né? Corriqueira. Ah, depois. É, porque da primeira vez ele não viu. Ele não tinha visto. Só o que ele fez? Eu vou estragar minha identidade secreta. Vai, zagueiro, você não consegue acertar nenhuma. Pronto, ficou com medo. Até mijou nas calças. Goiânia é mais macho do que ele, hein? Se conseguisse atingir um alvo sem pressão, nós teríamos perdido pro Colégio Bronx. Você engasgou como um gato com uma bola de pelo. Cara, quer colocar babosa nessa queimadura? Vamos nessa, Einstein. Mas o Ranch ficou muito bombado mesmo, né, cara? É porque tiraram o cabelo moicano, né? Moicano, o cabelo Black Power. Achei que compensar o peso. Além disso, eu tô com problemas maiores. Ainda não conseguiu uma foto do Homem-Aranha? Peter, ficar contando com aquele prêmio em dinheiro pra sua tia pode não ser... E o que mais eu posso fazer? Eu nunca pedi pra ficar sem grana ou de castigo ou pra bancar o esperto e ser o saco de pancada do Flash. Pode parar por aí. Eu não vou deixar você esquecer da sua grande inteligência. Se é grande, por que eu não consigo resolver meus problemas? Grande, mas imatura. Dá um tempo, cabeça de melão. Até que enfim. Os filhotes do lagarto. Me ajuda aqui. Ainda temos que limpar o. Os protótipos do iguana. Ah, um bolo de chocolate. Ótimo, a turma fica feliz que tem torta. Ninguém percebe que ele tem um braço, é isso. Pois é, né, cara? Ah, quando ele usava o braço de metal, o braço postiço lá, o pessoal nem olhava mais. Assim que ele chegou, o pessoal não olhou também. O Ed, ganhei da queda de braço. Ah, quer dizer, desculpa, né? Será que eu ganhei ou seu braço quebrou, né? Sei lá. Engraçado que ninguém preocupa em... Como, né, que o braço cresceu? Malucos no espaço 2 no computador. Malucos, beleza! Se for ouvir com som alto, feche a porta, por favor. Tire a camiseta, querido. O quê? Tá brincando? Tá assim na frente de todo mundo, querida? Que é isso? Controle-se, mulher, né? Tem pessoas aqui, que é isso? Nossa, tá tudo sujo, ele não tomou banho direito. O que foi? Ele não tava acostumado a lavar aquele braço mesmo? Esqueceu. E a parte réptil do seu cérebro está crescendo. Está crescendo, está progredindo. Estou sentindo a mudança. Como é que chama aquela raça de répteis lá do Dr. Who, Mônica? Estou perdendo o controle. Ah, os Cerulians. É isso aí, tá virando. A fórmula que não vai ser. Não, ele só tirou a camisa. Não sei como iremos acabar com elas. Espera aí, Ed. E se a gente olhar pelo outro lado? Criar um filtro de DNA humano que acabe com o código do lagarto. É como um filtro de barulho de celular. É, foi uma boa tentativa, só que... Não, espera. Pode dar certo. Um purificador de gene. Não é isso? Por que eles não constroem uma nave e entra todo mundo dentro dela, aí a menina paralisa... Eu falei errado com certeza, mas não vou corrigir. E aí entra no corpo do Connors pra acabar com o DNA humano. Isso, vai funcionar. Muito mais fácil. É, como é que é? Seria uma viagem fantástica, é isso mesmo? Ou uma viagem insólita? Isso. Há quanto tempo tava ouvindo? Não quero falar sobre isso. Tá, tudo bem. Já fizeram isso com o Sr. Burns. Tá no livro que alguns... Já fizeram isso no Quarteto Fantástico também, eu não lembro qual história que foi. Não, fizeram com... Uma vez com visão, como a formiga entra. Porque ele só tem cérebros de lagartos. Isso é tão novidade, coisa inédita nas produções, que quanto, sei lá, trocar de corpo com outra pessoa. E você viu aí uma previsão, né? O Billy viu que o pai lagarto pode matar o filho lagarto. Um erro terrível. Caramba, ela tá vendo que o cara tá sofrendo e tá pedindo pra ele curtir alguma coisa. Ele falou, curte, curte. Nossa, agora que eu entendi. Eita, amassou a cabeça. Essa foi horrível, hein, Magari. Essa? Do curte. Então, essa. Lagarto esmaga? Não, peraí. Eu não quero mais correr risco de não fazer piada só pra pensar depois. Doutor, pare! Nós só queremos. Você viu que é legal, que ele consegue pular pra cima e no ar ele dá um impulso pra frente, né? Igual videogame, que você dá dois pulos, sabe? O cara é ninja, mano. Eu também tenho que ir. A tia May fica brava se não chegar em casa até as 10. Peter, não pode ir agora, nós temos que ajudar. Mas eu... Eu não posso chegar tarde, ela se preocupa. Não, mas o Peter acabou com a reputação dele agora mesmo, né? Opa, tia, tá vendo? Nada pode... Nada é tão ruim que não possa... Piora. Electro, agora isso. É perturbador. Ele só tem 16 anos. Eu também tenho. Eu sei. E eu agradeço. Se eu fosse um lagarto de 1,80m em vez de uma aranha de 1,60m, onde eu me esconderia? Apareceu por aí. É claro, no metrô. Bom, o lagarto tá lá no metrô. Duvido que tenha apagado a passagem. Não entre em pânico, é só um lagarto gigante no metrô. Quem você pensa que eu sou, o prefeito de Tóquio? Eu sinto muito, mas você não pode comer no metrô. Connors, tenho que levá-lo de volta ao laboratório, entendeu? Doutor, o senhor está aí? É, talvez não. Caramba! Sabia que você tem um baita mau hálito? Com certeza deve saber. doutor, isso vai doer mais em mim do que no sul. Daqui a pouco esse troma com o Neil e o Smith. É, com certeza tá doendo mais em mim. Cuidado com o trilho. Bater no dedo quando tá segurando dói, hein? Você quebrou os dedos todos ali agora, né? Pra onde você vai agora? Se ele não fosse dedo geneticamente alterado de uma aranha e sei lá. Ele tem os dedos igual os dedos de uma aranha. É. Isso. Expresso número 2 para o Bronx. Por favor, afastem-se das portas fechadas. Alguém, por favor, pegue aquele. O pessoal gosta de uma cena com o metrô. Pois é, né? Não queria citar, mas no desenho do Inultimate tem no primeiro ou no segundo episódio, sei lá. Que foi até onde eu consegui assistir. Assistiu mais do que eu, acredite. Não, na verdade eu assisti até o quarto. Muito mais do que eu. Eu assisti acho que a primeira temporada inteira pra. Pro programa lá que a gente participou do Marvel 66, né? Link no post. Mas foi difícil assistir, viu? Eu assisti o primeiro episódio, achei tão ruim que eu nem me dei o trabalho de ver o resto. Eu tinha visto, acho que os dois primeiros, ou os três primeiros, naquela, né, de tipo, ah, o primeiro foi ruim, mas vamos ver o segundo. Mas aí eu desisti, só revi por causa do programa. Por que a gente tá comentando inutilmente nesse desenho? Muito bem, seu lagartão idiota. Lá se vai o plano A. E então, acabou? É, eu acho que sim. E está tudo igual à pesquisa do Kurt. Claro que só existe um jeito de testá-la, já que a pele... Será que vai funcionar, velho? Duas mulheres fazendo soro e uma é loira. Oh, machismo! Não, eu falei, será que vai funcionar? Você que associou com as mulheres. É. O meu sensor de aranha estava zumbindo. Alô? Spider Sense Stingling. Fala pro seu amigo ficar longe do lagarto. Eu já tô indo. Quem falou isso? Nosso herói local. Ele chegará logo aí. Eu vou atrás dele. Gwen, pode cuidar do Billy? É claro. Segue, Gwen. Fica de babá. Doutora Connors! Mundo dos répteis. Uns 70, 80% das histórias do lagarto é no zoológico, né? Lagarto e Kraven. É, o lagarto se sente em casa lá. É zoológico ou esgoto, né? O lagarto. Acho que é. Isso parece uma sauna. E justo hoje que eu tô sem a minha sombra. Tanto que é o aranha que tem que enfrentar. Porque os Vingadores nunca vão ao esgoto. Nem os quatro fantásticos. O Hulk, talvez. Nem os defensores. Bom, talvez o Hulk. Lagarto lançando modinha no mundo dos répteis com um jaleco branco. Daqui a pouco vai estar todo mundo. É tendência. Também essa luta embaixo d'água dele com o lagarto é clássica também. Desde a primeira aparição dele lá no... Em algum Amazing passado, que eu não sei agora, mas que o Eric vai pôr no post aí, o Chup viu. Eu não, irmão. Quer dizer, é... Primeiro confronto dos dois? Acho que é na 6. Amazing 6. É. Aquele pântano falso estava quente, mas se jogar um réptil de sangue frio na água congelada do urso polar, ele vai acalmar. É isso aí. Depois alguém bota um pouco de gene purificador na garganta dele. Mas antes temos que trazer ele pra cá. A armadilha do lagarto. Nem pense nisso. Sai fora. Nem tente me impedir. Eu tô impressionado. Vou jogar uma isca. Pega o Billy e joga. Tá legal. É hora de agir. Primeiro, não deixar os ursos polares nadarem à noite. Foi na 6 mesmo, lagarto. O lagarto é ótimo, o Magari. Eu sabia. Amazing 6 e Trip View 6, né? Que foi o mesmo. Isso. Mesma numeração. Minha memória não me trai. Pelo menos alguma coisa tinha que não me trai. Agora o elemento surpresa crucial. Cara, mas o celular tá atrapalhando muito o Peter. Se ele pusesse no vibracol. Pois é, ele tá com. Tá de colã, né, velho? É impossível ele não sentir o celular vibrando. Às vezes pode ser perigoso. Vai que fica no. Tá na hora do crawl. O Bi ele pega o skate, vai pro lagarto e vai de capacete, né? Por segurança. Esse desenho já não presta. O Billy usa o skate. Eu peguei um táxi. Você veio de skate até aqui? Não, seu doido, eu vim de táxi. Mas eu... Ele veio de táxi, o táxi veio, ele veio segurando atrás do táxi. Igual a McFly Feelings? Trouxe um presente pra você. Purificador de. Bicho, piorou, o aranha usou skate agora. Aí, ó, o aranha já usou. Ah, não, mas era no desenho, né? Não... Agora que não presta. Ah, não presta, mas já era. Não quero viver no mundo em que o aranha usa skate. Cara, mas é muito rápido o soro, né, velho? Aí, agora o Conos ganhou a queda de braço. Mas quem pode ter tirado isso? Lê embaixo da foto. Nossa, mas o Peter se ferrou bonito agora. Nenhuma foto do Billy ou do Dr. Foi o que eu falei, nada pode ser ruim que não posso piorar. É, isso era pra... Olha, Peter Parker, você usou o antídoto pra ganhar o concurso. Ned, tá tudo bem. Além do mais, eu não estou em posição de dizer nada. Peter, você é jovem, e ao enfrentar opções difíceis, os jovens às vezes cometem erros. Eu agradeço a compreensão. Eu entendo, mas eu não posso confiar em você. Está demitido. Nó. Enfoguetou o Peter, falou que ele tá fired. Isso. Hã? Ela se de fósforo e joga. Rocket Racer. Ladrão. Isso que eu falo, antes de ir embora até rouba, mano. Pô, Parker, você me decepciona. Eu não sabia que seria tão difícil chegar. Toda vez que eu falo ladrão, eu lembro do episódio do Chaves. Chaves. Ladrãozinho. São as voltas que a vida dá. Má sorte, uma picadinha à toa. Essa é a decisão mais fácil que eu já tomei. Vai tomar o soro pra ver se volta ao normal. Tá bem, eu nem queria. Só que eu o salvei. O Homem-Aranha não é varinha mágica, mas graças à teia de aranha. Legal que desenho, o roteiro é tão amarrado que esse soro vai ser. Vai ser útil lá na. Homem-Aranha vai ficar porque ele é necessário. Mas só eu acho que prender com a teia não é uma boa ideia. Daqui uma hora o soro vai quebrar, né? Pô, pior que não vai. Eu não lembro se é no final dessa, se é lá na segunda. Acho que é no final dessa que usa. Muito bom, muito bom. O desenho é fantástico demais, gente. Não, não é. Ele, o aranha usa skate. Usou como arma, serve? É que ele pode ser fantástico. Em português ele é incrível, né, Magal? Incrível. Foi já, o... Calma, calma que já vai começar a música. Foi o André Albuquerque que mandou pra gente o link, né, do vídeo aí com... Da abertura em português de Portugal. Bom, mas é isso aí. Algum comentário, além de falar que o desenho é fantástico, maravilhoso e etc. Incrível. Então é isso. Semana que vem a gente tá de volta com mais um Trip View. E se vocês estão gostando, né, desses é ótimo. Oi, eu sou o D. Nós somos os DDD, né? Ai, meu Deus, você é velho, hein? Era aqui o Vale. Então, se vocês estão gostando desses episódios, dos episódios sobre os episódios do desenho espetáculo de Spider-Man, comentem, né, pra gente continuar fazendo. E acho que é isso, né? Ah, mesmo que você não esteja gostando, a gente vai continuar, que eu quero continuar assistindo. Sou a favor. Bom, é isso aí, a gente vai continuar fazendo aí, a menos que, se o pessoal não comentar, a gente não vai fazer, né? Não justifica, se não tem ninguém assistindo. Como não? Tem nós assistindo. Gente... Eles podem estar ouvindo. Eu tô tentando chantagear o povo pra... Ah, pra... tá. Mas enfim, é isso aí, até semana que vem. Abraços. Sobe a música, Magari. Feche a atenção, aumente o som. No meu limite, pelas teias a voar, nada me vai impedir dos vilões a apanhar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. A cidade vai salvar de quem a assombrar. Não há nada que o impeça do mal derrotar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Incrível, incrível Homem-Aranha. Incrível, incrível Homem-Aranha, incrível. Incrível, incrível Homem-Aranha. Incrível, incrível Homem-Aranha. O Incrível Homem-Aranha.